0.8. 20.8, bom dia. Bom dia. Nível 180, a decolada pistão 7 com curva à esquerda, saída Momo, após direto IDC, controle 120.8, transponda 5427, o Mike de Leal. Esquerda após o nível 180, pátio que tem aí o POB. 07, parte do Grass, é, Ondina, 02, no POB? Gente, chamei pronto para decolagem, reforço da TAM, curta final aproximada de 2 milhas. Preciso só do comandante. Tem uma boa viagem. 4298, Juliette. 4298, Juliette, agora, portão 3. Portão 3, 4298. Portão 3179 para o Batista com 33 a bordo. Está alternando Galeão com 355 de autonomia. 103 ou 113? 103, 103. Libertar-se, pátio Índia Alfa, ponto espera 1895, ajuste no 08, boa viagem. Ok, pátio Índia Alfa, ponto espera 1895, já foi 139. Sua transmissão cancelada, só apenas confirmando o 370 na PUCA, confere. O azul 4234, saída PUCA. Obrigado. Oceano 225. Inicie redução para velocidade de aproximação e cheque pré-pouso. Informe se tem condições de curvar à esquerda e voar Simbra para aproximação. Afirmativo. Reduzir. Quando Simbra. Pouse, tio. Assim que bloquear o farol de Itapuã, chama o controle 1208 até a volta. 1208 até a volta. 304 no solo 08, 219 à direita. 219, bom. Conselho 2733, quando pronto, decolagem autorizada, vento 120 graus, 08 lá. Quando pronto, livre decolagem, 2733. Alfante da Juliette. Controle Salvador, um bom dia, Guardião 07. Capitão Guardião 07, este é o Controle Salvador. O Guardião 07 decolou, acionado 0107 para Ondina. Luciano, chame na final para pouso, câmbio. 7. Oceano 225, cheque o trem, chame a torre. 11895, câmbio. 1895, obrigado, Sejado. Até. Torre Salvador, bom dia. Chanel 6225. Limite localizador. Limite para o 6312. Oceano 312, início de vetoração. Esquerda para o 360. Esquerda 360, 6312. 2. 1922, Simbra ILS autorizado. Câmbio. Simbra ILS autorizado, 1922. ILS está 3304. Dourado vai seguir o voo 922 da sua companhia, que está ali próximo ao farol da Barra. Enter, 605. O 605, vetoração, direita para 230, desça para 2.000 pés. Vai navegar no máximo 5 milhas na proa para gerar a esquerda. Câmbio. Ok, para 230, no máximo 5 milhas, curva esquerda, desce para 2.000. Gostaria do 9809, velocidade 180, vai seguir a Avianca Oceanair, que voa agora com a bela ilha de Taparica na proa. Gente, reduzindo para 180, passageiro. 7723. 1605, esquerda 140 para o localizador. Chame estabilizado. 40, reportará estabilizado. 1605. Controle Salvador, bom dia, Fronteira 2733, decolado, fechando zero, saída Conde. Oceano 312, direita proa 080 para o localizador, desça para 2000 e chame estabilizado. Direita 080, desça para 3000, localizador, chame estabilizado, 6312, chame. Força Aérea Brasileira 2733, este é o Controle Salvador, está em contato o radar, câmbio. Nós, é o melhor controle do Nordeste. 4234, chame Recife, 12685, caso negativo, 12545, câmbio. 12685, 2545, muito obrigado, bom dia. Bom dia, 1922, em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 11895, câmbio. 1895, boa. Boa. Passarido 9809, início de vetoração, direita, proa 235, desça para 2000 pés, vou limitá-lo ao localizador, câmbio. Direita 235, descendo para 2000, limite ao lote 9809. Papapapá, Oscar Lima Eco, devido à grande quantidade de aeronaves em aproximação ILS, existe a possibilidade de espera na rotatória, câmbio. Afirmativo, o momento está em Paripe, tá? Oceano 312, sobre ele Taparica, descendo para 2000 pés, velocidade 170 nós, câmbio. Ok, desce para 2170, 6312. Frequência livre, Capitão Guardião. Guardião está livre, gol 1939. K3179, Learde, vamos decolar. 130 graus, 19. Vai decolar. 6225, táxi via Alfa, reporte aqui direto. Ok, via Alfa, reporte, confirma. Reporte antes da Juliette. É antes da Juliette, sim. Corre, 1895. 1895, até daqui a pouco, com a mesa. Até daqui a pouco, passarelo 9809, passa 4000 para 2000 pés, com a bela ilha de Taparica à frente, esquerda proa 180, limite localizador, câmbio. Esquerda 180, limite aloque, 9809. Força Aérea Brasileira 2733, voo direto para Aracaju, câmbio. Direto Aracaju. Tele Alfa, táxi autorizado, rebote ingresso, pista no 7. O 922, pouso autorizado, pista no 0, 130 graus, 10 nós. Pouso livre, 922. Tele Alfa, 4 a bordo, sente, chame Salvador, 5 horas, chame para ingresso no 7. 1895, o Oscar Lima Eco, rotatório. Bom dia. Torre, o Oscar Lima Eco na rotatória, desloca o campo. Gente, o papá, Oscar Lima Eco, intenção de pouso é pista no 7. Eu tenho sequenciamento inicialmente de 3 aeronaves, já separadas em torno de 5 milhas. Mantém esfera vertical da rotatória, mantendo 1 mil pés, altímetro no 0, no 8. Aguarde final no 7. Mantendo esfera na rotatória, 1 mil pés, no 0, no 8, Oscar Lima Eco. No 30 para o localizador, chama estabilizado. Esquerda 130, lote vai chamar estabilizado. Oceano 312, 5 milhas para o externo em aproximação, reduz a cheque trem, chame a torre. 11895, câmbio. Poderia confirmar a frequência torre, certo? Posso sim, capitão. 11895. Informação de tráfego à esquerda, temos um Bravo Eco 58, mais conhecido como Baron, mantendo espera visual no setor de rotatória, sem interferir na aproximação. Pista 10, está seca, sem chuva, 120 com 10. Livre pouso. Gente do tráfego, não sei onde é a rotatória. Autorizado pouso com 605. Confirma o vento? Confirma. Confirmo, 120 graus, 10 nós. Rotatória fica alinhado com a pista 17, afastada em torno de 5 milhas, na final 7. Center. Salvador, bom dia, Oceanair 63, 12. Estabilizado IMS, 120. 12, Oceanair, centro do tráfego avistado, 12 para o pouso, tráfego para 7, 37 gol, afinal aproximadamente 2 milhas cabeceira. Reporte, 4 milhas checado, tá aí. Reporte da 4 milhas, continente checado, 6312. Oscar Lima Eco, qual o pátio para estacionamento após o pouso? 4-3, senhor. O Mike de Alfa deseja táxi até o Pátio 4, aguardando para prosseguir com a decolagem na sequência. Para 8 milhas para passagem sobre o marcador, em aproximação, chame a torre, 1-1-8-95, campo. 1895, parabéns pelo bom voo, senhor. Um abraço, bom povo. O carro vai ser autorizado no devido sequenciamento para 10, ok? Lima Eco ainda mantenha, agora temos dois tráfegos. O primeiro passando marcador externo, o segundo sequenciado 5 milhas a cauda do primeiro. Aciente, o Oscar Lima Eco mantém a espera do setor. O torre passando 9809. Passarelo 9809. Firmo, localizador. Sente, agora o número 2 para o pouso. Tráfego precede. Airbus da Avianca, reporte externo checado, 9809. Vai reportar, 9809. Voo no 605, solo 17, via Eco no 219. 219, 605. Xenemia 312, checado trem, vento 120 graus, 109, altímetro 108, pouso, autorizado. Autorizado, pouso, baixou em voo, pista no 0, chamei a 312. Posso que o Lima Eco da presente tem condições de incrementar em contato final no 7? O tráfego em Duna agora é na TR da Trip, da passaria do Corrigir, tem condições de contar? Afirmativo, senhor, posso fazer velocidade até mais próximo. Ok, tem mais próximo, reporte na curta, checado no 7, Lima Eco. Paciente, Oscar Lima. Mike Charlie Alpha liberou 180, reporte na Oscar aguardando ingresso no 7. E aguarde a cópia, o ajuste no 08, prepara da Elva. Aproximação. Ciente, 9807. Web 5826 com a informação ainda. Está passando agora o nível 190. Vamos ajustar 1-0-1-8 e descer para 2 mil pés. Informe esse controle se tem condições de navegar direto para a Duna para o ILS. Plenas condições, Duna para o ILS 2018. Autorizado. Obrigado. De Maiaco. Mostra de Maiaco final, passar travado. Mike, alto e claro. Muito obrigado. É 312, bom dia, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, na 312. Está autorizado, pouso para o Oscar Lima Eco. Afirmo, 730 com 10, pista molhada, Lima Eco. Autorizado, Lima Eco. Passaredo 9809, pista no zero, pouso autorizado, 120 graus, 10 nós, altímetro 1018. Autorizado pouso na 109809. Pode chalé de pronto, chalé. Papapapó, clima eco no solo aos 21, na esquerda via Lima, chama o solo 29 para o Pat 3. Lima, 129, grato. Solo Oscar Lima Eco, para o Pat 3. Oscar Lima Eco, prossegue via pátio principal, reporte para ingresso do pátio 3, agilizando. Via pátio principal, voltará para o pátio 3, agilizando o Oscar Lima Eco. Papango Mike Tchale Alfa, vento 130 graus, 10 nós, pista 17, decolagem autorizada. 5.000, pena 3259. Mateus 092733. Positivo. Mantenha antes da Juliette, aguarde a passagem da aeronave de pequeno porte, após Juliette para o portão 10. Aguarde a passagem do... após Juliette, portão 10, 63, Controle Salvador, avião cordial, vou direto Bonf para a chegada Bonf, ajuste 1098 e chame para a descida, câmbio. Controle 1208, boa viagem. 08, grato. Autorizado, frequência livre estacional da Oscar Lima. Ah, ok. Então compra a saída, Dani. Ok, Marcelão. Positivo, contato radar. Papa Romeo Mike Serra Golf, é o controle Salvador, acione identificação. O ajuste altímetro no 08, o senhor vai pousar na pista 17? 10, ciente, então vamos voar Duna. Contato radar estabelecido, distância para a Duna 64 milhas, para a Mari 40 milhas. Quando estiver pronto para descer, vai descer até 6.000 com 1.018. Câmbio! Autorizado Vitória, nível 380, via pressão do 44, decola da 190, curva direita no perfil da Dael Lida Eudes. Controle 208, transporte 5442. 5442, chame pronto no pátio 3 do 3. E sem restrições de altitude, suba para 180. Confirme, 1200. O Mike Charlie Alpha. O senhor vai subir para o nível 180, eu não vou restringir na saída 4.000 pés não, vamos subir. Prato, subindo para o nível 180, Mike Charlie Alpha na bomba, sem restrição. Me corrija, TAM 3859, tá? 29 unidades passando 11 mil. Reautorizado a descida até 2 mil, sem restrições. TAM 3859. 5 Yankee Delta Charlie, controle, meu cordial. 5 Yankee Delta Charlie, acione transponder 2224, operação visual, ajuste 1018. Web 826, está autorizando a aproximação em ILS. Autoridade ILS, 826. Zulu, Papai Eco, informe ingressando no corredor Interlagos. Mike Charlie Alfa, está passando o nível 90. O seu voo é para Irecê, não é isso? Sim, senhor. Direto para Irecê, autorizado. Câmbio. Já te recebi, grato, Mike Charlie Alfa. Controle Salvador, é o 5-5-2-1-7 para você. Desça para 5 mil pés, câmbio. 6 mil, autorizado. Web 826, estabilizado, localizador em aproximação, reduz a checa trem, chame a torre. 11895, Web 826. 1895, tem a volta. TAM 3859, está autorizada a aproximação ILS, inicia o voo sobre a Bela Bahia de Todos os Santos. Ferreira Mativa, autorizado TAM 3859. Ela vai estar travado, tem uma chuva passando na vertical, pista molhada, porém já tem o seu tráfego no visual, vento no 20 graus 39, 1018. Agora sim, está com calma à vista. Vai reportar na externa, 5-2-6. Controle, Zulu, Papai Eco para ingresso no corredor Interlagos, mantém 1500? Positivo, mantenha 1500, autorizado o ingresso e aguarde transferência de comunicações, câmbio. Aguardando. Alfa Romeo, Vitor Eco Tango, controle. Solo Gol 923. 09. Por gentileza, queria sair da prevista para o 923 Guarulhos 400. Saída da EL. Saída da EL, obrigado. Passarela 9809, Vitória da Conquista. Passarela 9809, para a Conquista, o número 2, número 1 para a cópia, o ar de o ajuste 108. Aguardando 1089. Papa Tango, Golfo Mike Alfa, controle, Salvador. Mike Alfa, desça visual, pistão 97, ajuste 1018. Papa Tango Zulu, Papai Eco, chame a torre, frequência 11895, solicite instruções para pouso. Eu tenho duas aeronaves na final, da pista 10, câmbio. Chama a torre, solicite instruções para pouso. 502 tráfegos, 11895, Zulu Papai Eco. Torre Salvador, bom dia. Papa Tango Zulu Papai Eco, 1 minuto para a rotatória. Aguarde instruções. 6225 está no posição número 1 para Brasília, posição 320. Descendo para 2000 e mantendo velocidade. Tendo essa velocidade positiva, né, para 2000, provisória. Positivo, autorizado. Retirada rotatória, desça para 1000, altímetro no 08, aguarde final 17, o Zulu Papai Eco. 1000 pés, rotatória, mantém espera ou prossegue numa base? Não, ainda mantém espera na vertical da rotatória, aguardando a final. Sim, vai manter rotatória, 1000 pés, Zulu Papai Eco. É 582000 no solo 35, direita, via Foxtrot 129. 219, 582000. Vitor Ecutão, controle. Vou ir na proa 135 a partir de agora. Ufa Mike Alpha, vou ir na proa 115 a partir de agora. Mike Charlie Alpha, chame Recife, frequência 1260, Mike Charlie Alpha.